A ministração do pastor Geraldino tem abençoado muitas vidas. Por isso, ajude-nos a manter o programa Novas de Salvação. Seja um patrocinador. Ligue e fale conosco. 2106-1123. Sim, Deus é fiel. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Salmos de número 141 e o verso 3. Com esse texto das Sagradas Escrituras, nós estamos dando início a essa programação, nessa quarta-feira, quando já estávamos no templo orando, nos preparando para a grande celebração da Ceia do Senhor, que será no próximo sábado. Atenção, irmãos, membros em comunhão, sábado, a partir das 19h30, o nosso momento de celebração da Ceia do Senhor. Não esqueçam a oferta do quilo, que é uma prática que a Assembleia de Deus vem ao longo da sua história ela fazendo. Os irmãos, tragam a sua oferta do quilo para nós também ajudar aquelas pessoas que precisam. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. O texto que nós fizemos leitura, amados, ele mexe com o nosso coração, até porque nós estamos vivendo na nossa igreja um momento especial nos cultos de quarta-feira. Você que vai começar a estar conosco, já está vindo mais tempo, nós estamos nesse momento realizando uma série de reuniões, orando em favor da família, e hoje não será diferente. Estaremos ali ministrando a palavra para a família. Se você é um pai de família, você é uma mãe, você é um filho, você deve estar na casa do Senhor. Nós estaremos orando para as pessoas que estão enfermas, vamos estar ungindo com óleo os presbíteros, os pastores estão ali nas suas atividades, e também as pessoas que têm problemas de ordem financeira, de ordem familiar, conjugal. Você precisa de uma oração, de uma orientação. Hoje, mais uma vez, nós estaremos trabalhando com a palavra de Deus e orientando as pessoas. E o texto que nós fizemos leitura, para que Deus ponha, o salmista pediu: põe, ó Senhor, uma guarda. Então, o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, meu irmão, minha irmã, use bem as suas palavras e você será recompensado. Olha o que diz o Provérbios 18 e o verso 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Se você se sente só, é porque você construiu muros em vez de pontes. E quando se constrói muros, aí não se tem visão, não se pode conversar. E se nesta manhã você está sozinha, sozinho, é porque talvez um muro tenha se levantado. Não é tijolos. Não estou falando nesses materiais de construção. Talvez é um muro da indiferença, dos ciúmes, da mágoa, do ressentimento. Certa vez eu li um livro de um provérbio chinês e ele estava escrito: pense antes de falar, mas não fale tudo o que pensar. Você, meu irmão, minha irmã, é, de certa forma, fruto do que sai da sua boca. E a mulher virtuosa, ela abre a sua boca com sabedoria. Um homem sábio, ele sabe edificar com a sua vida. Você pode ter certeza, Deus recompensa os resultados e não os esforços. Está entendendo? Deus, ele recompensa os resultados e não só o teu esforço. Você precisa entender que as tuas palavras são sementes que são lançadas na vida das pessoas. E o fruto desta semente plantada, eles representam o resultado da tua colheita. Então, isso se apresenta como algo de comportamento. O fruto é algo de comportamento exterior visível. A árvore, ela se projeta no solo, ela projeta suas raízes para a profundeza, traz o caule, traz a árvore em si, e da aquela beleza da árvore aparece o fruto. Então, se a tua vida produz coisa boa, a semente que você tem semeado, ela vai germinar no teu casamento, na tua empresa, no seio da tua família. E você faça tudo o que pode para você ser feliz. E eu termino com o pensamento de Tertuliano: você quer ser feliz por um instante? Vingue-se. Você quer ser feliz para sempre? Perdoe. Quero nesse momento orar com você. Soberano e eterno Deus que estás nos céus, nesta manhã, quando nós ministramos essa palavra a respeito, Senhor, do poder das nossas palavras, o quanto elas podem edificar, como também pode ferir e matar. Permita, Deus, que a oração que o salmista fez: põe, ó Senhor, uma guarda à porta dos meus lábios. Ó Deus, permita que nesta hora, pessoas que estão sendo perdedoras por causa das suas expressões, por causa do seu estresse, por causa, Senhor Deus, do seu cansaço mental, e tem proferido palavras que têm machucado pessoas, até mais íntima, que nesse momento eles caiam em si e voltem a praticar aquelas obras do verdadeiro cristão, de alguém que ama e de alguém que constrói. Nós pedimos pelos enfermos e tenhas misericórdia deles por o amor do teu nome, e nós proclamamos a vitória do Senhor para a vida dos nossos amados irmãos agora e sempre. Amém e amém.